aguenta firme. Deus tá contando com a gente. Aguenta firme. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move. Que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê alegria de ver pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra me inspirar. O céu inteiro se move gente vencer. Deus abençoe. Deus abençoe.